Vem, DJ Marco! DJ Marco chegou! Vem, DJ Marco! Esquece! Está na voz! Oxe, malícia, batalhou, pô! Chegou final de semana, brotei lá na minha favela. As fadas estão chamando pra festa na casa dela. Revoada tá formada, o menor tudo de peça. Revoada tá formada. Oi, é que aqui no final. DJ Marco. Fala, filho, novinha, bate bumbum. Vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto. E o famoso nego está forte. Bebida, cavalo, branco. E lá no final do ano, ele voada com as perversa. Só fita de festa que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 que te pega. Desce na boca, vê quem vai estar. Fala, Felipe! Olha só, gente, a galera que tá aí fora. A gente vai comunicando todos vocês, viu? E devido ao nosso decreto aqui municipal, 30% só da capacidade. A gente vai mantendo as normas aqui do decreto, viu? Com muito carinho, a gente queria tanto que vocês estivessem aqui dentro. Mas quem quiser comprar balde de cerveja, aí de fora, vocês de fora, aí no calçadão de fora, é só chegar aí próximo à portaria, beleza? Que o garçom vai atender vocês aí pra fora. Tá tranquilo? Vamos junto, Maninho! Bora meter som pra galera, meu irmão, que é até 11! Meu parceiro Rodrigo da Pizzaria Cristina tá por ali. Meu amigo Gago, lá do Cidade Jardim. Meu camarada Gago tá aqui na área. Fica com a novinha, ela duvidou de mim. Falou que eu era fraco, mas eu falei assim. Bora, marca um baratinho no destino. E a gente vai também comunicando a rapaziada, gente, que pra chegar mais cedo, viu, garantir a sua mesa, a sua cadeira e curtir. Você, galera do Estrela, meu irmão. O homem que comanda o açougue do Estrela tá aqui com a gente na área. Um abraço do Marcos de Gaiato. É um fabuloso, tá mais comentado que a coronavírus. Dança mais um hit. Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim. Falou que eu era fraco, mas eu falei assim. Bora, marca um baratinho, o destino é seu paixão. Ela ficou surpresa quando eu passei no calção. Ai meu Deus, que pau e morre. Ai meu Deus, que pau e morre. E aí, parceiro Ronan? Ele tá aqui com a gente, é o Anderson Salamanha, lá na parte do fundão, meu irmão. Tá com a gente, pode crer. E aí, Rodrigo? Você vai me dar. Ele é novinho e já tem. É, Rodrigo, dá um chega, Rodrigo. Selvagem com as bandidas gostosas, topados faixa preta, atacando nas faixas rosa. Realiza o teu desejo. E Rodrigo, domingo, vamos pegar a lancha, meu irmão, vamos descer. Hoje tem toma essa jovem dose de sacanagem. Tu vai conhecer o prazer de verdade. Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem. Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem. Ela tá pedindo topar, ela tá pedindo topar. Faz, ela tá pedindo topar. Faz, do meu sexo selvagem. Olha o garçom neguinho! Tá aqui com a gente, é o Di. Meu amigo Di. O nosso amigo Paulo, o homem dos Conca na área. Pode crer! Ô, Dio, 10 dias no beat. É isso mesmo? Joga a vinheta do Paulo aí, Reis do Vive. É só sexo selvagem com as bandidas gostosas. Topados faixa preta, atacando umas faixas. Foi que te deu. Peraí, Renison! Como é que é, Renison? É, Paulinho! Que tudo que tu tem hoje foi gay que te deu. Porque da ordem te vai passar rala na placa. Bora pra cima, Marcos! Como é que é? Calçadão! Vai desembota essa cara, toda essa porra. Só que na minha chancha, vai. calçadão, meu irmão, vou te contar. E a gente tá ansioso, né, gente, pra que passe logo essa pandemia, pra gente voltar o nosso público 100% aqui no calçadão. A gente quer sentir o calor da galera, meu irmão. O calor humano! É! Ela é safada, quer bagulho doido. DJ Marco, Gaia. Safado, bandido, gostoso. Opa, tamo junto, bora! 2021, me taca de novo. 2021, DJ Marcos e Gaiato. Bagulho doido, ligando pra mim dizendo que o pai faz gostoso. Safado, bandido, gostoso, cachorro. 2021, vem me tacar de novo. 2021, vem me tacar gostoso. Mas o mais onde eu já taquei esse ano, tá pedindo, tá carente, leite quente, é babado. Mas o mais onde eu já taquei esse ano, tá pedindo, tá carente, leite quente, me babando. E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Medicante, toma banho de leite. Não tem. Mas a don't share a comeback, a novinha se amarra. Mas a don't share a comeback, a novinha. Vem fazer o quê? Ela posa, ela pisa, ela rocha, vai. Vai pro 13 anos, posa nessa na minha cara. Vai dançar, vai secar, vai dançar, vai secar. É rock doido! Quer sentar pra zona toda? Já tá concentrada. Aqui tá concentrada. Já tá concentrada. Aqui tá concentrada. E a Maiara? Aqui tá concentrada. Já tá concentrada. Bora, Maiara. Bora pra cima. E aí, Dani? Vem fazer o V de Vetro! E toma safadinha, toma, toma safadinha, vai, vai. Então soca no rabetão, soca com pressão, então soca, soca com pressão. Soca no rabetão, então soca, soca com pressão. É, super metrô. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava voando. Você vai pôr as ideias pro maluco, tô pensando. É rock doido aqui no calçadão, vai. Vai soca, socadinha, que delícia, vai soca. Ô, Juliana, que pé de mim, já falei que eu sou o Bini. Olha, a Juliana já tá aqui na área, meu irmão. Vai, Juliana, vai, vai, Juliana. Embaixo, Juliana. Aqui é o melhor lugar pra esquecer sua irmã. É o melhor lugar pra sua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. E vem no calçadão. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa. Eu reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz a dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Gostosa! Isso é muito saliente! Vendo ela dançar no paletão. Bora detonando, bora, bora! Família de Marabá, como é que é? Baré, é o melhor lugar pra tu esquecer sua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer sua irmã. Rock doido aqui. Já já, Dani, aquela, Dani. E a Marcília já chegou chegando, né, Marcinha? Eu vou fazer um vídeo seu, te quatro na minha cama. É só tapão pro bundão dessa piranha. Eu vou fazer um vídeo seu, te quatro na minha cama. É só tapão pro bundão dessa piranha. É só tapão, pão, pão, pão, pro bundão dessa piranha. E as gatinhas aí doidando tudo! Já já aí a rainha do Pix pra galera, viu? W20 que produziu. Mais um é DJ Cabuloso. Tá mais comentado que a coronavírus. Dança mais um hit. Revoadado, sigilo, bebê. A tia Ellen e a Marta aqui com a gente. Já já aquela, viu? Fazer um vídeo seu, te quatro na minha cama. É só tapão pro bundão dessa piranha. Eu vou fazer um vídeo seu, te quatro na minha cama. É só tapão pro bundão dessa piranha. É só tapão, pão, pão, pão, pro bundão dessa piranha. É só tapão, pão, pro bundão dessa piranha. É só tapão, pão, pro bundão dessa piranha. Essa piranha. Brota aqui na minha base, que hoje vai ter sacanagem. Faz tudo que eu mando. É a rainha do Pix! Ai, ai, ai, pode socar de verdade, vai. Vai, soca, soca com maldade. É a rainha do Pix que te banca nesse baile. Hoje eu sento pra você, só pra me satisfazer. Ai, ai, ai, pode socar de verdade, vai. Vai, soca, soca com maldade. Ai, ai, ai, pode socar de verdade, vai. Vai, soca, soca com maldade. Ai, ai, ai, pode socar de verdade, vai. Vai, soca, soca com maldade. É a rainha do Pix metralhando nos bairros, porra. Manda a saudade bater. Cê vai chorar, vai beber, vai ligar. E o show! Querendo voltar. DJ Lucas Beat.

sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar vendo que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu... Marcelo Giovan, a Hilária, a Raveli, o Thiago e a sua primeira dama aqui com a gente. Tamo junto, maninho. Olha pra cima, alô Gilman, alô Raveli, o bagulho é doido, meu irmão. E aí, Thiago? E a galera de Marabá dá valor nessa aqui, ó. Bruno Marrone, o Diego de Toledo. Primeiramente, guarde suas armas. Não me machuca tanto as suas palavras. Só não vale se apaixonar, hein? Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Mas DJ Marcos. Hoje não tem vilão, hoje não DJ tem. DJ Marcos. Não tem plateia, não tem bebida. Toda a galera aqui do grupo do Cachorrada e Pesa Lomacira. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem. Aí, Gaiato! Forte. Gaiato. São dois corações. E... diz tanto quem é Marcos, mais forte. Marcos! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Vida, mano. Primeiramente, guardo suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas e procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscasse procurando corte. Só pra aquecer a família! Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu. Olha o homem do mato, meu irmão, e doidando tudo! Fala, Breno Canhoto, garoto! Fala, Breno, como é que é, meu irmão? Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Diretamente é. E as meninas estão afim de doidar hoje, meu irmão. É caminho único. Aí, DJ Marcos. Uma pegada diferente. Falou que se garante com essa sua boca quente. Agachou e fez um jeito que eu não pude evitar. Então se prepara, mas então se prepara. Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim. Minha mão no seu cabelo, vou ficando mais afim. Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar. Então se prepara, mas então se prepara. Olha o flash que eu tô gravando. Vou reparando, vou parando. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Vou reparando, vou parando. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você parando, você. Faz a pose. DJ Marcos. Olha o flash que eu tô gravando, você parando, você. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você parando, você. Parceiro Giovanni, o melhor montador de móveis em Marabá, tá aqui na área. Alô, Giovanni, um abraço do Marco. Tá aqui com a gente, doidando tudo, garoto. Deixa eu dar DJ Marco. Desafio do Pizé. Ela me fez uma proposta. Vai, Júlia Vieira. Vai. Falou que se garante com essa sua boca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que eu não pude evitar. E a Dani dá valor, né, Dani? Ela até sabe qual é essa música aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, Dani, faz o que é queda aí. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. E a rainha do Pix se doidando tudo. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sentida. Bora, Dani. E a Dani senta, senta, e senta, senta. Sem parar mesmo. Chama o meu DJ Ives e MC Dani. Que mistura louca. Novinha, faz é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Na linha vai maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só. Bora, rainha do Pix. E doida tudo, gatinha. Será que é hoje que DJ Marco. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Vai, já senta. E senta, Dani, vai sentando e vai, vai, Dani. Apaixonada do Guga. Cê é mais uma do DJ, já sabe. Cadê o grito das mulheres solteiras? Oh, você, o meu coração. Marco. Marco. Já me envolvi com outras, mas não consigo esquecer. Lindo de corpo. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê. Marcos. Bota neném, se não for você. Lindo de corpo. Bota neném. Bora, Juliana, bora, bora, Juliana. Bora, Maiara. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for. Alô, Paulo, como é que é, Bolinho? Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita, se vai. Só você. Meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Tô com saudade daquela chupadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Chegando, bebê. Falou que não ia me procurar. Mas no primeiro se arrependeu. E tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um bafo de gin. Faça beber pra lembrar, beber pra lembrar. Saudade bateu, tá querendo roubar. Faça beber pra lembrar, faça beber pra lembrar. Saudade bateu, já tá querendo roubar. Só foi beber pra lembrar, beber pra lembrar. Saudade bateu, tá querendo roubar. Faça beber pra lembrar, faça beber pra lembrar. Saudade bateu, tá querendo voltar. Me esquecer, se enganou, bebê. Falou que não ia me procurar, mas no primeiro porra começou a ligar. Que foi? Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu. Vai, ligão. Tá vendo aí, foi esse bafinho de gin, hein? Afimane. Foi só beber pra lembrar. Saudade bateu, já tá querendo voltar. Foi só beber pra lembrar. Chegando lá. Só foi beber pra lembrar, saudade bateu, não querendo me voltar. Sucesso novo, Barões e Xande Avião. Só foi beber, yeah, pra lembrar de nós. Giovanni, o melhor montador. Ali, garoto. Para meus amigos, Fernando e Sorocaba, uma das maiores duplas do Brasil. Aí é a diferença. Tá me fazendo bem lascado. Tá pisando com classe no meu passado. E se me perguntar, em mim, nem sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo, mas vamos segurar as emoções. Deixa o povo chovendo interrogações. E aí? Só não divulga, deixa o nosso segue off, deixa ela achar que pode, que o Estela ainda sofre. Obrigado, carinho aí, nosso grande parceiro Décio. Pode, ele e toda a rapaziada. Mas ela ainda sofre. Só não divulga. Deixa o nosso tag em off. Deixa ela achar que pode. Que mas ela ainda sofre. Só não divulga. Deixa o nosso tag em off. Deixa ela achar que pode. restaurante dos iguais, viu? E vai descendo! Erra nu, mas é gostoso. E ela? Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado. E aí, meu parceiro Jefinho? Que Brasil com a gente. Um abraço! Oi, o Vanderlei tá na área, garoto! O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A rádio esquece, comigo ela esquece. Imagina! Curtindo, vai deixando. Oh. É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O Zé, a Juliana, a Andreira. DJ Marcos tá tocando pra mim. Oi, garoto! A marquinha que eu deixei no seu cangote. E vai dançando, vai dançando. Repertório novo. É pra tocar no paredão. Pra tocar na JBL, no celular, em todo lugar. Chama, empurra. Trouxe um bolo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espirro lança, que a lancha hoje vai balançar. Espirro lança, quem tá afim de transar. Espirro lança, a chorrada vai rolar. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeira. Até ontem eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Chama! Sem norte nem sul. Chama as gatinhas aí. Eu queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. E o nosso parceiro Giovanni, e a sua esposa, e o parceiro Eduardo aqui com a gente. Curtindo. E todo Pedro Viana, do Maranhão, já passando aqui na área, curtindo as férias em Marabá. Um abraço, família do Maranhão, aqui, ó. DJ Marco. Minha vida mudou da noite pro dia. É, DJ Mel. E o empresário Vanderlei, meu irmão, aqui na área, tá aqui com a gente. Ele que é o patrocinador oficial aí do Celta Surtado. Nosso parceiro Jefinho tá aqui com a gente. Domingo vai ser Rock no Geladinho. DJ Marco. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca. Até ontem eu queria morrer solteiro, olhar e se gastar dinheiro. Esse é o DJ Marcos e ele tem moral. Joga a mão pra cima, todo mundo dá de sal. Esse é o DJ Marcos e ele tem moral. Joga a mão pra cima, todo mundo dá de sal. Sal, sal, sal. O DJ Marcos tá olhando o que ela faz com a raba. O DJ Marcos tá olhando o que ela faz com a raba. O DJ Marcos tá olhando o que ela faz com a raba. Quando o Marcos tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Já já, Maiara! Hoje eu vou ficar loucão. Chama na filha pra cá, chama na filha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, fica de quatro, desce, fica de quatro. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. Bora, Dani, pra cima e doida tudo. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer o quê? Pode balançar. Segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão. Porra nenhuma, velha putaria. Estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra mundo ir. Passando o Ronald, Grande Mário, o Joel e o Thiago. Tá todo mundo aqui na área da Folha 33, meu irmão. DJs Marcos e Gaiato. Meu galinho! Passa meu galinho! O cara que realmente detona no açougue do Estrela, meu irmão! Alô, galinho! Prepara as carnes que eu tô chegando, viu, garoto? Olá, meu povo do Pará! Olha o Paulo e o Super Choque, meu irmão! Pra cima! E o Vanderlei tá endoidando tudo! Já tá no CD ao vivo aí, Vanderlei! O rock é doido, meu irmão! Pressão nessa galera, meu DJ! E você, só quis brincar com meu coração. Vai deixar, meu irmão! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu vivo rir da sua cara e vou ver. Você jurar me pedindo perdão. Pode chorar. O quê? Pode sofrer. Que nunca mais eu vou. Você entende que sonho bom. E agora? Te amo, te amo, te amarei a vida inteira. Que nem outro amor, meu. meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez eu quero saber ter todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que teu coração quer dizer. Meu coração não sente um coração que tanto te amou. Teu amor, meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lado amado, como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lado amado, sou a voz. E aí, Marcinha? Esse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Bota a pressão nessa galera, meu DJ. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. E a gatinha Marta aí na área. Bora, Marta, tá aqui com a gente. Se tô firme com te gosto, deixa que esse homem foca em nós dois. Senão você vai me perder. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem, agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Geladinho, viu? Vou fazer ao vivo lá, garoto! Adoro a tua maneira de amar. Procuro mil maneiras pra te agradar. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Marcos e Gaiato. Ficar te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Pra ficar melhor e a gente detona o som das marcantes. Toda noite a mesma história, Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Olá, DJ Smart. Tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será? Tira a Ellie e a Marta aqui com a gente. Curtindo todas e mais algumas. Diga por que você partiu. Elas que dão valor no calçadão, meu irmão. Saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te... Olha só, gente, você que tá afim de curtir aí o nosso CDs ao vivo do Calçadão aí no YouTube. Só procurar Calçadão ao vivo, que aí você vai escutar aí o CD ao vivo do Calçadão, tá legal? Bora! Não dá mais pra viver assim. DJ Marco. Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá aqui. Não dá mais sem o teu calor. O meu corpo... E o CD já tá em Santa Catarina, meu irmão. DJ Marco. Libera o batidão, vai, vai. E a gatinha Emily já endoidando, já chegando junto. Ela falou que vinha só sábado mesmo. Essa Emily é muita hora, garoto. Fala, Vinícius, fala, Beatriz. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Grande Val, a Carol e a Elisângela, tá aqui também. Consigo enganar DJ Marcos. Coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou. E o Vanderlei dá valor, hein, Vanderlei? Alô, Jefinho! Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Será que a Paulinha tá aqui na área? Alô, Paulinha! Eu sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só ligar pra gente programar. Eu só te espero louca, vai, mas só se for agora. Aí que a gente pode relaxar. Sou sucesso. E aí, Val, olha o Vinícius, olha o Vitor Santis, o Eli Moraes, aqui também curtindo todas. Um abraço a vocês. Quando acende o nosso refletor, já sabe que é reta final, vai? Tá bom, gente? É a nossa última. Logo, logo vai passar tudo isso e a gente vai botar nossas festas normal aqui no calçadão, tá bom? Quando voltar pra você, eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais. Aí, DJ Marcos, fala, meu DJ! Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar. Fui um homem te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui alguém, mas voltei. Valeu, gente! Muito obrigado, com muito carinho a todos vocês. Estamos aqui obedecendo aí as leis do município. Tá bom, gente? Até as 23 horas. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos vocês.